inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo, vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro marca pra sempre onde foi ceifado a vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Aqueles bons e velhos tempos nunca mais irão voltar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. E agonizante nos braços do amigo diz: vá conhecer meu filho, porque eu não vou.